Piso 4235, decola ao 21. Chame controle no 208, bom voo. 208, boa noite, 4235. Salvador, boa noite, Azul 4235, cruzando 1500, Sahel. Azul 4235, controle, contatado. Vai manter a saída, Sahel 4235. Sim. Após a passagem do tráfego na curta, a Sara Lima mantém. Mantém 0 após o tráfego na 5972. Rio 5972, boa noite, pronto para a Copa Galeão. Afirmativo, possibilidade de coordenar nível 400. Já está aqui coordenadíssimo 400 para o Rio de Janeiro. Agora eu vou pedir para o senhor aguardar 30 segundos para a sua cópia, tá ok? Afirmativo, prossiga. 30 segundinhos, tá ok? Afirmativo, muito obrigado. Oxa, né? Também à disposição e posterior ao pushback. Oceaner 6224, o solo 24, libera a direita, prossegue a taxa via Alfa Juliette, portão 1. Libera direita, Alfa Juliette, portão 1, mantém a escuta, 6224. Mantém a minha escuta, afirmativo. Seguinte, 6224. Alinhar, livre decolagem, vento 170 graus, 99. Decolagem 190, tampa 30. Do Rio 5972, acionamento de posição e posterior pushback, quanto aguarda a cópia? A cópia já é agora, já está pronto? Está autorizado, Galeão, o nível de voo 400 via Peruísque 50, a subida será da El, Leda, Eudes, curva direita após decolagem. O código transponder é o 5152 e o controle 120.8. Autorizado, nível 400 para o Galeão, aerovia para 1.050, decolada 5.0, pessoa subida da El, Leda, Eudes, com curva direita após decolagem. Responde 5.152 e controle 120.8. Rio 5972, cotejamento correto, autorizado o acionamento e o pushback, me chamem para o táxi. Certo, puderem para o táxi. Rio 5972. Salvador de Bahia, Europa 08, we are ready for taxi. Europa 084, clear taxi via Apron 1, India and Alpha. On holding point, call me again for airborne. Ok, via India and Alpha to holding for 9130, Europa 085, call you again. 3305, decola os 25, chame controle no 208, bom voo. 208, graça, 3305. Oi, Salvador, TAM 3305, cruzando 1500, Pucca. 3305, este é o controle, Salvador, contato radar. 3305. Prossiga, tá 3305. Vamos lá pro Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, tá 3305. Confirmando, para o TAM 3305, vai o Romeu Fox 098. Positivo. Ok, grato. Sim. Azul 4235, chame Recife 1251. 251 com Recife agora 4235. Boa noite, Total 9908 com a Bravo. Total 9908, pronto para a cópia Guarulhos? Afirmo para a cópia Guarulhos, 320. Autorizado Guarulhos, 320, via Pesulo no 6. A subida será da Euleda Bridge, curva direita após a decolagem, em Bridge de intercepta Pesulo no 6, BHZ Trivia após conforme a rota do plano de voo. 5155 é o código, 120.8 é o controle. Autorizado Guarulhos no nível 320 e a rota do plano de voo da Euleda Bridge saída após Bridge a Pesulo 16, Bravo até o Zulu, descer Bridge após conforme rota do plano de voo. Decola pelo 10, primeira curva à direita, o total 9908, depois 5155 é o transponder 1208 ao controle. Correto, chama para puxa sanar. Retorna neutro para pushback sanamento. Tower, Europa 084, holding 2910, fully ready. Clear to line up and take off. The wind 160 degrees and 0 knots, Europa 084. Clear for line up and take off, Europa 084, thank you. 3305, chame Recife 1-2685. 2685, tá, 084 Airborne at 32, contact now Salvador Departure Control 120.8. Have a nice flight. Buenas noches. 1208 with Salvador Departure, Rupa 084. Bye bye, thank you, same to you. Departure at Moranoite, Europa 084, passing 1,700 feet. Europa 084, control, ready contact, climb road restriction level 370. We climb road restriction flight level 370, Europa 084, thank you. Ana Guarulhos. Taxi autorizado, Patio India Alpha, ponto de espera, chame torre, chame nessa frequência novamente, Dan Nicolas. Aqui, táxi via India e Alfa, ala com espera, chamar nesta frequência para decolagem. E o separado 72. Autorizado, total. Chove início e táxi. Autorizado para o espécie de acionamento. Retornar, vamos para cá. Rio 5972, a linda cola cabeceira 10, vento no 60 graus, 9 nós. A linda cola cabeceira 10, E o 5972, decola 36, chame controle no 208, bom voo. 208, melhor noite. Salvador, Rio 5972, cruzando 2000 na subida da Elon. Rio 5972, controle, contato radar, direita Eudes. Direita Eudes, Rio 5972. Sou total 9908, eu aviso 03, autonomia de 4 horas, alternando o Galeão. Táxi autorizado, pátio Índia Alfa, ponto de espera, chame nessa frequência novamente para decolagem. Pátio Índia Alfa, autorizado táxi, retornamos nesta frequência para decolagem, 9908. Rio 5972, chame Recife 125, Ana. Recife 25, Ana, 5972, boa noite. Boa. Europa 084, Kentucky Center, frequency 126.85, good night. 126.85, Europa 084, bye bye, good day. 9908, decola 43, chame controle no 208, bom voo. Controle no 208, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, total 9908. Total 9908, controle Salvador, contato radar. E voando direto Lida, total. Oceaner 6224, está pronto para copiar a Caju? Isadora Caju, nível de voo no 90, via... Qual foi a rota do plano de voo? A subida Pucaracaju, curva esquerda após a decolagem, o código transponder é o 5153 e o controle em 120, decimal 8. Com 1022. Hotel 9908, chame Recife, 1251. 1251, Hotel. Autorizado, chofre em Nishitaxi.